Estamos chegando com o Pretinho Básico agora no seu rádio pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com um gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E os amiguinhos do Pretinho, neste início de semana, como vão? Desejo uma boa semana de trabalho para todo mundo. Obrigado, sejam bem-vindos ao meu programa. Opa, tamo junto até as 2 da tarde. Beleza, Mr. P? Tudo bem. Tudo certo, Porazinho? Tudo certo, muito feliz. Os caras que têm a missão de abrir a rádio de manhã cedo aqui. Mr. P chega às 6, Porazinho chega às 7. Passamos o rodo na rádio. Faz direto. E aí, 8h50 eu já tô aí na rádio, já estacionando. Que horas tu chegou? 8h50 ele chega. Potter, tu nunca chega no horário porque sou eu quem confere o teu ponto. É mesmo? Nunca chega no horário. Então, nunca sem... chega. Ah, então, é melhor ter ficado então, quieto. Como é que é ladrão que rouba ladrão? Tem 100 anos de perdão. A manutenção de Pedrão, porque eu dei 100 pila pra ela ficar quieta. Ah, é? Porque ela disse que ela que conferiu o ponto. Não, não, mas ela confere e eu confiro dela. Né? E aqui, ó, e hoje. Ah, vou chegar às 11. E aí, Marcos fazer... Beleza? Vou chegar às 11 pra fazer a produção. Chegar às 11 e tal. O Arthur, não, precisa, né? Então não precisa. É isso aí, então é isso aí. Mas eu cheguei antes da TV. Eu sou um cara de 2 empregos, né? Cara. Tá por opção, né? Tá por opção. Não, porque eu gosto do que eu faço. Se tu não consegue fazer bem os dois, tem que priorizar, não, tem que pedir pra sair de um. Na verdade, quem tem que ver isso, prioridade, né? São as empresas, né? Elas que tem que ver. É que por enquanto, as empresas acham que eu sou importante. As empresas nem sabem disso, cara. As empresas nem sabem disso. Tu tá bem, Potter, apesar dos pesares? Apesar dessa recepção de vocês, eu tô muito bem. Amanhã de ser outro dia. Estrela móvel do Pretinho Básico é o homem galpão crioulo do sul do Brasil, Neto Fagundes. Diga, meu compadre. Fala, meu compadre. Tranquilo, começando mais uma semana. Trabalhos, tamo, né, junto e misturado, compadre. Ah, tenho mais do que 2 trabalhos. Então vou tocar flauta no Neto também, que também, é meu trabalho. Também, então, mas também, o Neto chega carro, sempre na hora. Porque o Neto não se atrasa, não, o Neto não dá desculpas. O Neto não tem dois trabalhos. O Neto tem 4. Na empresa não tem. Tem 12 trabalhos. O Neto, ele é estrela da RBS. O Neto, na verdade, não trabalha porque só faz o que gosta. Quem faz o que gosta não trabalha. Quem faz o que gosta não cansa. O Neto fica vivendo em palco, cara. Palco. É o teu lugar de trabalho, né? É verdade. É uma dádiva, velho. Mas é bom isso, cara. Eu agradeço muito ao meu pai, né? O meu pai, Bagre Fagundes, que foi o cara que brigou muito com a família quando ele dizia que os filhos dele iam ser artistas. E eu vi muita gente da família virar o nariz. Aí ele dizia, calma, meus guris vão ser artistas. Ele continua ligado. Não é fácil enfrentar. Continua, porque os guris não conseguiram ainda. Nós estamos a caminho, nós estamos nos esforços. Se tu era um peixinho, um bagrinho, tu já sabia disso. Filho de bagre, peixinho era. os meus guris vão ser artistas. Quantos tem? Mais que 20, cara. Mais que 20, quanto de palco? Bah, de palco já tem quase 30. Desde que nasceu. A minha idade. Os filhos do bagre. Tem que fazer um filme, os filhos do bagre. Por sinal, os três filhos de bagre. Por sinal, falar em filhos do bagre, ele tem 3 filhos e tem uma filha que tá de aniversário hoje. Dindalu tá de aniversário. Beijo, hoje. Dindalu. Parabéns a Luciana. Felicidades, Dindalu. Luciana Vilaverde Fagundes, uma figura muito especial pra família, que ela é a moça da família, né? É verdade. Ela é mana desses perdeu 3. Perdeu a virgindade com 43 anos. Que isso, cara? Aquela pressão, todo mundo na volta. A pressão dos irmãos, irmão. Aparecia o namorado, você tirava as espingardas pra fora. Namorado da Luciana é o seguinte, chegava assim, o pai gostava, tu já sabia que não ia dar certo. Uma vez arrumou o namorado, cheguei em casa, tá o cara tocando uma gaita com o pai. Aí o pai, tudo bem com o menino, o namorado da tua irmã? Disse pra mãe, digo, não vai dar certo, mãe. Aí dois toques, deu briga na dupla. Disse, não dá, muito amigo do pai, né? Significa alguma coisa, não vai longe. Ô galera, vamos dar uma rodada aqui de destaques comentados do Clique RBS para este início de semana, segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Porto Alegre combateu na manhã de hoje um incêndio que atingiu o segundo andar de um prédio na Rua da Praia, ou Rua dos Andradas, esquina com a Rua Vigário José Inácio, no centro de Porto Alegre. Tá pegando fogo hoje no centro, Magnata. No edifício funciona uma ótica. E por volta das 11 horas o fogo foi controlado, mas as equipes continuaram no local. Para ajudar a coordenar os trabalhos, a EPTC bloqueou o quadrante no entorno do acidente, a quadra de onde rolou. A suspeita inicial de que poderia haver material inflamável no estabelecimento não se confirmou. Conforme relato de testemunhas, toda a região no entorno do incêndio ficou tomada por uma nuvem de fumaça negra. É verdade. Segundo o tenente Bernardi, do Corpo de Bombeiros, não há vítimas. Boa! Ô, Magnata, que coincidência, eu passei no centro hoje de manhã. Queimou, passou, queimou. Fui na ótica essa aí, eu tô com um probleminha, né? Sabe que toda banda tem problema de visão, né? Minha banda lá, né? A tua principalmente. É, quatro cegos, um caolho e eu, né? Já não tô enxergando muito bem, né? Que é o esperto da banda. Inclusive, nós vamos fazer uma parceria agora com o Hermeto Pascoal, que diz que o Albino Hermeto já não enxerga mesmo muito bem. É verdade, irmão. E tamo junto, né, Magnata? Passei, será que foi uma bituca que eu joguei? Então não joga bituca, fica a dica, não joga bituca. Não é legal jogar no elevador a bituca. Não é legal em lugar nenhum bituca, né, cara? Primeiro que não é legal produzir a bituca. A bituca é o quê? É produto do cigarro fumado. É lixo tóxico, né, Magnata? É lixo tóxico. Cara, o negócio é parar de fumar, né? Tô precisando parar de fumar, mano. Dá um tempo, pelo menos. Essa do cara ser cego tem uma história famosa de um trovador que era deficiente visual. E que aí eles foram fazer um show na época do circo, do Teixeirinha, com o tio Darcy, todo mundo. Aí os caras resolveram fazer uma sacanagem com ele, assim, vamos dizer que deu pouca gente, vamos oferecer o cachê, porque era por bilheteria, né? Aí disse, ó, tá aqui, ó, tua grana, então. Antes do show. Não, isso depois, já tinha acontecido. Tá aqui a tua grana do show. E ele, quanto que deu? Ah, deu umas 200 pessoas. Ele pegou aquela grana, assim, esperou um pouquinho, disse, não, mas só um pouquinho, pelos aplausos, tinha mais de 1000. Ele tava ruim do olho, mano. Do ouvido ele tava bem. Isso aí sempre dá briga na banda. Eu falo pros caras, não, tinha 100 pagantes só lá, Magnata. Não, isso é impressionante, que o meu avô também que ficou cego, teve que aprender a ser cego. Ele sabia o pisar das pessoas na casa. Que coisa, mano. Que é ele saber quem era pelo pisar passado. Desenvolve os outros sentidos com muita pressa. O Neto, que é um dos guitarristas da tribo de lá, né? O Neto, uma vez, eu tinha dado uma canja com eles aqui no Rio Grande do Sul, eu entrei e fui visitá-los no Opinião. Tinha show do Opinião, eu entrei no camarim, digo, e aí pessoal, tudo bem? E ele virou, né? Neto! É, isso aí. Pela voz. Tava ali registrado no na verdade, maneira. Ele disse o nome dele pra gente não entender. Porque falou, pessoal, ele é Neto! Sai que o Neto entrou. Em coletiva de imprensa nesta manhã, senão a gente não vai chegar a 1:30, desculpa. Tá bom, em coletiva de imprensa, tu tá muito falante hoje, Paulo. Pode deixar. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o prefeito de Porto Alegre, nosso querido amigo José Fortunati, afirmou que a expectativa é que o metrô da capital comece a fazer suas primeiras viagens em 2017. Avaliada em 2,4 bilhões, a construção vai contar com recursos do PAC e deve começar no segundo semestre de 2012. Com um trajeto de 15 quilômetros, a linha vai começar na esquina democrática, no centro de Porto Alegre, e se estende até a Fiergs, na Avenida Assis Brasil, região norte da capital. Então aqui, pra galera que tá afim de ir no Atlântida Festival de 2017, a barbada é ir de metrô. Pega ali no mercado e desce direto lá na Fiergs. Legal. Vai ser demais. Vai ajudar a torcida do Grêmio e não a torcida do Inter. Vai ser muito bom. Né? Pra ali, mas é linha chata, ali pertinho. Mas tu sabe que o metrô, ele ia sair aqui da Ganso, né? É. Ia sair ali aqui do Menino de Deus. É. Né? Só que tem muito problema pra sair o metrô dali, porque envolve desapropriações, ia tornar um projeto muito caro. Ia afogar o Ganso. E vamos combinar, e afogar Norte, o Ganso. A Zona Norte precisa mais do metrô. Realmente aquela população mais com menos acesso vai usar mais o metrô do que fazer um metrô até, sei lá, Zona Sul. Na verdade, Porto Alegre tem que ter metrô pra tudo que é canto. Mas vai ter umas linhas, são linhas de metrô, né? E algumas vêm até aqui. São linhas de metrô? Algumas vêm até aqui, a Zenha, né? São duas linhas ou quantas são? Bom, é a vermelha e a azul, duas linhas. Mas é isso, né? A Zona Norte, realmente, o trânsito é caótico há muito mais tempo do que qualquer outra região da cidade, né? A gente, Assis Brasil, tu evita ao máximo, né? Só vou na Assis Brasil se eu tiver que ir na Assis Brasil. É. Porque é uma dureza. Quem não mora daquele lado, não precisa ir pra lá. É verdade. É acertório só quando vamos no bar da Dona Rosa. Mas aí tu pega um acertório, cara. O ônibus. Acertório, né? Câmeras do circuito de monitoramento da concessionária Honda Satoru. É, Satoru, né? O nome da concessionária Honda Satoru, em São José, na Grande Florianópolis, flagraram um momento em que ladrões furtaram aproximadamente 10 carros de dentro do estabelecimento na tarde de domingo. De acordo com as imagens, a polícia acredita que os suspeitos sejam adolescentes entre 15 e 16 anos. Três veículos, dois Honda Civic e um Honda Fit, foram recuperados pela polícia. Tem 10 na banda ainda. Eu jogando videogame com essa idade. Putz. Nem videogame que jogava com essa idade. O que eu fazia com essa idade? Ainda bem, cara. Não vou dizer que não há. cara é legal. Água altamente radioativa vaza de reator da usina de Fukushima. Isso aí é coisa da imprensa, gente. O vazamento foi detectado em um túnel que rodeia o reator número 2. Segundo a empresa de energia japonesa, a água continha concentrações radioativas de mais de 1000 milisievert por hora. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos diz que uma única dose de 1000 milisieverts é suficiente para causar uma hemorragia grave. Gente, eu fui lá, testei, botei minha mão lá. Botei minha mão lá e olha só, tá tudo 10. Pena que no rádio não funcionou, né, Almir? Não, fica aqui, ficou que nem o Arizolê. O Almir sem mão ali, não funcionou no rádio, né? Na semana passada, o Luciano Veríssimo escreveu uma coluna de um cara, de um americano, de um autor americano lá, de esquerda, até que o cara disse que tem uma tese que tudo isso é criação da indústria que não gosta, da indústria contrária à indústria da energia do futuro, que seria nuclear. Uma delas, né? Vai ter vento, vai ter, tem água e tudo mais, né? Sim. Então a indústria do petróleo, que é muito rica, ela luta contra a indústria nuclear. E aí seria tudo um papinho de agora que aconteceu isso aí, terremoto, mas vamos fazer o máximo propaganda possível contra a utilização do nuclear, entendeu? É, porque dizem que a energia nuclear é uma energia a mais limpa possível, né? Enquanto não dá. Mas quando dá problema, um problema dizima, dá, daí deu, né? Aí acabou, deu. Mas assim como quantas problema pessoas, também. Quantas pessoas morreram só em decorrência de dióxido de carbono na atmosfera? É carro, é petróleo. Qualquer energia. Tá, mas não tem um acidente de grandes proporções com uma... Tem os mares, mas né? Mas tem que ver, Fetter, até é legal mares, ver né? quem que morreu. É o petróleo no mar, né? Quem que morreu por causa do vazamento nuclear até agora? Quer Arthur, dizer, bota no Google aí. Quem morreu? Tem Chernobyl e os dois ataques aéreos, né? Os Estados Unidos contra o Japão. Aqui no Brasil tem o caso do Césio 137 em Goiânia, né? Que matou e deixou muita gente debilitada. O problema é que fica gerações, né? É, gerações e o lugar. O lugar fica comprometido por um tempo. Mas né? Sem dúvida, a forma de gerar energia elétrica a mais limpa possível. Não tem impacto ambiental quase, né? Se não tiver um vazamento. Se não tiver um terremoto seguido de maremoto. O meu negócio é energia solar, né, Magnata? Energia solar. Fica ali debaixo do sol só pegando energia, né? Fica ali, Magnata. É um jeito. Né? Mas toda energia que o sol te dá, por outro lado sai. Às vezes dá uma leseira, né? Dá. Dá uma leseira. Tá torrando no sol, dá uma leseira, né? Às vezes dá dor de cabelo. Pra quem é mais velho ainda, pra quem é mais velho, é mais antigo, ficar no sol dá dor de cabeça e febre, insolação. KG, né? KG teve. Chegou aqui dizendo, pô, cara, fui jogar uma partidinha de tênis a 1 da tarde e peguei um febrão, cara. Tô com insolação. Velho? Velho, pega insolação. Na hora que se o cara não pode ir pro sol 1 da tarde, vai poder fazer o quê na vida, né, cara? Faz nada. Não dá pra ir pra praia 1 da tarde, por exemplo. Eu falei pra minha filha. Não pode caminhar na rua 1 da tarde. Eu tenho conversado muito com a minha filha porque eu tô com sim, ela. Sim, tá tu e ela só, né? Tua mulher abandonou. Conversar minha mãe não aguentou mais. Que houve o casamento. Fez certo, fez não, minha certo. Mulher, ela tá mulher foda, fez, né? Não, a mulher já voltou. Tá mais preocupada com a foda do que comigo. Né? A Fundação Orgulho dos Albinos. Dos Albinos, é. Ela foi na Foda-se, que é a em Sergipe. Sergipe. Sim, a Foda-se Sergipe. É, a Foda-se Sergipe, tá. É a Foda-se. Pô, já tá ampliando, ela né? Ela tá tocando a Foda-se lá. Tá tocando o baile. Exatamente. Eu tô com a minha filha, eu falei pra minha filha, não, eu sou jovem e tal. Ela, não, pai, tu é velho. Eu sou jovem, filha. Ela, não, tem cabelo branco. Eu falei, mas eu sou mais jovem que o Potter, mais jovem que o Porã, mais jovem que o Feta, mais jovem que o KG. Ela assim, pai, o KG deve ter uns 1000 anos. Aí não adianta. O que eu gosto de criança é quando tu vai tentando trancar o pé com eles, eles não se entregam, não tem, eles vão até o fim. KG é o Munhado Thundercats, lembra? 1:18, tá na hora, Marcelo! É verdade, amigos! É verdade! Depois essas historinhas babaca de criança, de família, vamos pro que interessa. Vamos lá! Uma norte-americana em fúria, numa audiência, num tribunal... Quase quebrou tudo. É verdade! Tá, e aí? Quase. Essa manchete. Lasha Williams, de 36 anos, estava num tribunal em Las Vegas e precisou ser contida por 3 agentes. Um policial ficou ferido durante o incidente. Ele sofreu lesões no joelho e no rosto. É verdade. Uma mulher imparável, unstoppable. É verdade, é verdade. Foi lá em Las Vegas, estava muito braba ela. É verdade. Tem mulher que não consegue parar, né? É verdade. É verdade. Cala a boca, Marcelino, pelo amor de Deus. E uma americana vai a um tribunal com a macaquinha escondida no sutiã. É verdade. Ah. Quem aqui nunca levou um macaquinho, fica né? Fica a dica, né? Fica no a dica. Sutiã. Só o rabo você leva onde? É verdade, não sei, de bater o rabo. Aí, ó, bota aí. enfiado no meio das pernas do seu rabo, né? O animal estava com fraldas e usava vestido. Não pode num tribunal levar um macaco. É verdade, ainda mais de fraldas. Leva sem vestido, pelo menos. Ainda mais vestido e com fraldas. Deixa o animal cagar onde quiser. Cala a boca, Marcelino. É verdade. Ela foi ao tribunal assinar papéis referentes ao seu divórcio e levou um macaquinho. É verdade. Isso é uma piada com o marido, né? E era isso, a produção não investiu nas notícias. É verdade. Do... Não, a produção não investiu no mundo das celebridades. Imagino que seja um produtor novo vindo da Globo. É verdade. Uhum. Não tem a mãe, não tem a mãe, né, Marcelo? Não tem a mãe, vai com a iPad. É verdade. Era isso, Marcelo. Era isso, vai pro cachorro. Foi curto hoje. Foi curto, né? Mas a gente tem um convidado, Neto Fagundes, pro final do jogo. Entrevista. Marcelo Entrevista. Marcelo Entrevista. Tudo bom, Neto? Como vai? Prazer estar contigo, Marcelo. Prazer é todo meu estar ali recebendo aqui. É verdade. Que o Bagre roubava a família no começo? Só no início. Da carreira? Só no início. Logo depois ele recebeu alguns processos da família. Explora os processos. Tenho aqui uma informação, acabo de chegar pelo ponto, que a produção do Galpão Crioulo só tem homossexual. Não, é verdade? Acho que não. Diz os nomes. Não sei, eu acho que a vida de cada um... Sabe o que eu poderia fazer agora? Eu poderia encerrar agora. Encerrava o assunto e deixava assim. É verdade, assim, encerra, né? Féter. Cala a boca, assim, Marcelo. E deixava o dia andar, o dia ia andar. Ia ficar feio, né? Ia ficar bem ruim, mas eu vou fazer assim, eu não vou encerrar e vou dizer assim, ó. Desculpem. Eles não sabem o que dizem. É verdade. Eles são guris, eles são inconsequentes. Pior, eles combinam, né? É verdade. Olha, gostei desse programa de entrevista do Marcelo. Deixa assim. Muito bom. Vamos dar uma giradinha. Obrigado, Marcelo. Vamos dar uma giradinha, Pi. Vai daí. Muito bem. Blitz Portuguesa. Um grupo de brasileiros, após uma volta pela Europa, alugou um carro na Alemanha. Quando chegaram à fronteira de Portugal, o fiscal português deu uma volta ao redor do carro, olhou, foi pra lá e pra cá, circulou e aí disse pros brasileiros todos que estavam dentro do carro: ora, pois vocês não podem passar por aqui de forma alguma. Mas por quê? Perguntou um dos caras ali dentro do carro. Ora, é simples, afinal de contas, vocês são 5 e estão dentro de um Audi A4. Parei um pouquinho. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 4 é o tipo do carro. Pode o senhor olhar ali. Se o senhor olhar os documentos, vai ver. É um carro para 5 lugares. Olha, poxa, isso não me interessa. O meu chefe falou que num Audi E4 só pode ter 4 passageiros. Não, para aí, cara. Que absurdo. Faz o seguinte, então chama o teu chefe lá, que eu quero falar com ele. E aí eu tenho certeza, ele vai entender, nós vamos explicar. Olha, pois não é possível que eu chame meu chefe agora porque ele está extremamente ocupado. Mas ocupado com o quê? Ele está ocupado lá no Estás a Ver com os dois caras no Fiat Uno. Quem mandou foi o Felipe Estima. Muito boa. Obrigado, essa, hein, Felipe. Vai daí, Potter. Filosofias do Mestre Falcão. Falcão não é do Rapa, não é do futsal. Falcão é do futebol, né? É o rei do Brega. É o rei, sim, do Brega, o cearense. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. A gente não leu isso aí na semana passada. Não, tem outras? Não, são outras? É uma série? Ah, uma série, é, tá. Facts, tá, entendeu? Tá bom. A mão que joga pedra é a mesma que a pedreja. Essa foi boa. A besteira, isso vale muito pra gente, ó. A besteira é a base da sabedoria. Será? Não concordo nisso? A besteira é a base da sabedoria. Todo brainstorm começa com uma besteira, daqui a pouco vira uma grande ideia. A sociedade não pode viver sem as pessoas. Essa é boa. Eu acredito que ele tá certo. Olha essa aqui como boa. Calado, até um idiota se passa por inteligente. Boa. Como eu já disse, nunca repito o que falo. E a última dele, do Falcão: amanhã será tomorrow. Tomorrow. Quem mandou foi os ouvintes que mandaram. Uma brincadeira com amanhã será too late, né? Too late tomorrow. E aí, meu compadre? Fala, meu compadre. É o seguinte, mandar um abraço aqui pra Tayara, pra Emily, pra Hanna, pro Edinho. Aí, pessoal, a Tayara tava lá... e a Hanna? A Tayara e a Hanna. Ô, magnata. Tava lá no Galpão de Xangri-Lá, lá mandou um abraço também pro Roda de Carreta, CTG lá de Cachoeirinha. A Mara mandou um abraço aqui, que também ouve Pretinho. E mandar um abraço pro Marconi, que é um grande amigo também, que tá lançando um empreendimento imobiliário aqui na Zona Sul, da Marconi Construtora, que é um baita parceiro também. Não, eu fui lá, toquei lá, eu e meus irmãos. Não, não, só fui participar do evento. Não, né? Ô, cara, deixa eu aproveitar o teu espaço. Cara, né? Não, não aproveita o teu espaço. Que é uma segunda com chuva na vida. Isso, né? Aproveitar o espaço do Neto. Volta, Ana! De uma coisa aqui que o Neto com certeza vai concordar comigo. Nessa noite a gente perdeu um dos maiores intérpretes do samba gaúcho, né? Verdade, que é o Carlos Medina. Carlos Medina. É o 63 anos do Medina, que foi uma figura importantíssima na Imperadores do Samba, ganhou 5 carnavais com Imperadores. No Bambas, Império também, depois, né? Depois foi pro Bamba, foi pro Império, e um dos caras, assim, que vivia o carnaval gaúcho há muito tempo, uma das figuras importantes pro nosso carnaval, que veio a falecer na noite passada, e o mais legal, assim, que o Medina nunca foi um puxador de samba, né? Ele sempre foi um cantor de samba. Uma referência pra vários cantores do Brasil inteiro, né? Neguinho da Beija-Flor, um monte de gente batia reverência pro Carlos Medina. Eu tava vendo ontem as imagens do Medina no Teledomingo, se não me engano. Isso, teve uma matéria. E cara, todas as imagens, uma colagem de imagens, assim, uma atrás da outra, todas elas ele rindo, né? Felizão. Cara, imagina muito aquele momento ali, né? De cantar o samba, batendo no coração, assim. Talvez o maior cantor de samba de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Talvez um dos maiores cantores de samba. E tava alguns anos, ele não tava mais no carnaval como puxador, como intérprete de escola de samba, mas vinha fazendo trabalho como diretor de harmonia da Banda da Saldanha, que é outra banda importantíssima, né? Que há mais de 30 anos tá aqui na capital, né? E o Medina... Hoje tem festa? Não deve ter hoje festa. Vai ter. Ontem foi as atividades encerraram mais cedo. E o Medina tem aquela coisa também de ter sido um dos primeiros cantores disputado pelas escolas. É verdade. Sabe? Massa, tipo assim, verdade. Ó, uma escola que tu diria, bah, jamais vou cantar numa outra escola, não sei a minha, do coração. E aí ele quebrou isso. Aí ele recebia as propostas e ele criou esse mercado maravilhoso, né, dos cantores. Que hoje em dia pra que eles possam trabalhar em diferentes mais escolas. Mais ou menos como o Porã é disputado pelas outras exatamente, escolas. Exatamente. Isso, absurdo de quinta. Imperador. Mas vai daí, meu compadre. O nego velho entrou num restaurante, sentou numa mesa, na idade sempre dele, deu uma olhada ao redor e descobriu uma baita gostosa numa mesa. Opa. Próxima dele. E completamente só, né? Aí o nego velho chamou o garçom, pediu pra mandar pra mulher o merlot mais caro que tivesse. Ele supunha que a mulher aceitava vinho e se renderia, né, a ele. O garçom levou o vinho até a mesa e disse, né? Também trabalhava numa rádio FM, o garçom. Estão presentes daquele cavaleiro piochado ali. A mulher olhou o vinho, meio com frieza, durante um segundo e decidiu enviar um bilhete pro nego velho. Entregou pro garçom, o garçom entregou lá pro nego velho. O bilhete dizia: para que eu aceite esse vinho, você deveria ter uma Mercedes na garagem, $1 milhão no banco, e 23 centímetros dentro das bombachas. Depois de ler o bilhete, o nego velho decidiu responder. Deu o bilhete pro garçom entregar pra mulher e o bilhete dizia o seguinte: pra tua informação, querido. O bilhete vem com sotaque. Pra tua informação, querido, eu tenho uma Ferrari, uma BMW, um Audi, uma Mercedes, tudo na garagem, querido. Além disso, eu tenho em torno de $12 milhões na minha conta. Mas nem por uma gostosa que nem tu, eu cortaria 2 centímetros do que eu tenho dentro da bombagem. Me devolve o vinho, querido. Boa. Viu? Por falar em vinho, quero mandar um abraço pra rapaziada da Serra Gaúcha, todo mundo que teve lá no Pepsi Club no sábado à noite fazendo a festa do Discorama, com este amigo aqui, com o Luciano Costa, aqui da Atlântida também. Foi o Saulo legal. Gustavo, DJ Léo Z, Rodrigo Reis. Foi muito legal, né? Tava legal, guri, tava demais, foi né, cara? A discotecagem do Luciano Costa foi especial. Foi especial. Foi especial. Tava demais. Obrigado, grande abraço pra rapaziada do Pepsi Club. Grande abraço. Pra galera lá do Pepsi Club, do Pepsi Club, do Pepsi Club. Vai daí, Porazinho! Conta uma piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Manteigas Nepal, pra você passar no seu pão! A piada enviada por Karina Langa. E quero mandar um abraço também pra galera da Festa da Medicina, onde toquei no sábado à noite. E nesta quinta-feira estarei em Passo Fundo, na festa da IMED, da Faculdade IMED. Vai chegar. Agora só quer saber de festa de medicina. Eu sou o DJ das faculdades. Não viram aquele helicóptero escrito Porã, assim, ganhando sobrevoando Porto Alegre? Tu vai estar em Passo Fundo quinta. O Potter vai estar em Santa Maria, fazendo lá, cobrindo a final do concurso Musa do Gaúchão. Vai estar fazendo entrada entradas ao vivo pra nós, vai fazer uma matéria pro Patrola lá e vai fazer entradas ao vivo pra nós aqui no Pretinho também. Pedido legal. Especial do diretor Claro Gilberto. Pô, mas é legal também as casas noturnas chamarem outras pessoas do Pretinho pra fazer balada. É, pois é, né, cara? O cachê tá com 7 de samba rock. Tá muito bom. Vamos pra piada. Vai, porazinho. Traição por justa causa. Marido chega em casa, pega a esposa na cama com um garotão de 25 anos, forte, bronzeado, cheio de amor pra dar. Arma o barraco, mas a mulher interrompe. Só um pouquinho, querido. Antes você deveria ouvir como tudo isso aconteceu. Eu andava na rua, vi esse jovem maltrapilho, cansado e faminto. Então, com pena do estado dele, eu trouxe pra casa. Dei a ele aquela refeição que eu havia preparado pra você ontem. E como você chegou tarde, satisfeito com o tiragosto do boteco, não comeu. E eu guardei o jantar na geladeira, lembra-se? Eu estava descalço, ele estava descalço. Então dei a ele aquele seu par de sapatos que, como foi a minha mãe que te deu, você nunca usou. Ele estava com sede. E aí eu servi aquele vinho que estava guardado pra aquele sábado que você prometeu, mas que nunca chega. Pois um dia futebol, no outro pôquer, no outro pescaria, no outro peteca, no outro lavando o carro. E assim por diante. As calças estavam rasgadas, dele aquele seu jeans seminovo. Ainda estava em perfeito estado, mas não cabia mais em você. Como ele estava sujo, aconselhei-o a tomar um banho, querido. Fazer a barba. Então dei a ele aquela loção francesa novinha que você nunca usou porque acha fedorenta. Daí, quando ele já ia embora, ele perguntou: e aí, dona, tem mais alguma coisa que o seu marido não usa mais? Ei, e aí eu nem respondi, dei logo, né, querido? É, amigo. Vamos fazer os classificados do Pretinho, tá na hora. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Vamos nós aqui então, duas ofertas da nossa audiência. Olá, amigos do Pretinho, sou de Criciúma e sei de muita gente que se deu bem ao anunciar aí, portanto decidi pedir a ajuda de vocês para vender o meu carro. É um Corsa Wagon, ano 97, completo e tudo funcionando. O que mais aqui? Tem rodas 15, farol de milha, película escura e muito mais. Mecânica, pintura e documentação em dia. Quem tiver interesse, entre em contato pelo vendocorsa97@yahoo.com.br que eu mando as fotos. Baita carro. Grande abraço a todos vocês. Dizem que é o carro mais econômico do mundo, né? Mas é pra ferrar. Nossa, 97. Quem que dizem, Almir? Dizem, né? A revista. Meus dizendo, queridos, né? Do PB, segura tua onda aí, Almir. Daqui a pouquinho tu fala do teu tá produto, bom, cara. Não atrapalha os caras aqui. O Mr. P fica treinando autógrafo ali, ó. Só treinando autógrafo. Aproveita o intervalo. Meus queridos do PB, tô vendendo um café bem localizado no centro de Criciúma. Olha só, mais um de Criciúma. Atrás do colégio Lapagesse. Lapagesse. É Lapagesse o nome do colégio? Lapagesse. Tá todo estruturado o café, é só chegar e trabalhar. O interessado irá apenas continuar com o pagamento do aluguel e condomínio. Interessados, Deus e-mail meu. Para vendecafé@hotmail.com. vendecafé@hotmail.com. Baita negócio. E aí, Almirzinho, como é que foi teu fim de semana, Almir? Final de semana meu? É, Almir, tá teu? Mim. Tô, cara. Foi muito legal. É, o que que tu fez, muito Almir? Legal, eu fui dar uma banda de caiaque no Guaíba. No Guaíba, cara? Pô, tava Guaíba. Bom tempo pra isso, né, Almir? Aí choveu, me perdi, fiquei lá no meio da Ilha da Pintada. E aí? Daí fiquei lá, fiquei pescando, daí pesquei. Caralho, pescar. É, peguei um peixe lá, mas é proibido pescar lá. Ah, é? Daí fui preso. Não sabia que era proibido. Foi preso? Passei Almir. Final de semana na começou prisão. Começou o final de semana na delegacia. Até mandou um abraço. Manda um abraço. O seu Valmor, delegado central ali da delegacia de polícia, que foi. Delegado central. Tratou bem. Delegado central. Delegado central. Tem um delegado do lado direito, um delegado do lado esquerdo. Central. Central. Ainda bem que o Amir tem terceiro grau, né, em administração de empresas. Isso, exato. Aí pegou uma sala. Eu tenho o famoso NBA. NBA. NBA, né? Na ESPN, né? Na ESPN. Na ESPN. Pela NET, né? Na NET, né? O NBA na ESPN. Boa, boa, muito bom. NBA na ESPN. Ah, eu fiz NBA. Mas, ô, Almirzinho, o que que tu vai anunciar pra nós hoje? É comunicação, né, gente? Comunicação é a coisa mais importante hoje em como dia. Como é que tá teu 3G aí? Como é que tá o teu 3G? Não existe 3G no Brasil, Almir. Tá ruim teu 3G? Hã? Tá ruim teu 3G? Não, o meu tá tribom. Pois, enfim, aqui na minha mão tenho um iPombo Correio, gente. Ah, iPombo! O iPombo 4. Inovação! Inovação! FaceTime. Na cor branca, vim desbloqueado, ótimo estado, pouco uso, 2 anos de uso só. Envia torpedo pra qualquer operadora. Legal. E vem com uma câmera de 12 megapixels. Nossa. Escondida, demais, investigativa, pendurada no pescocinho. É a pomba do Grisote. Exatamente, é a pomba do Grisote. E tem um cartão de memória também. Cartão de memória, dá pra enfiar um cartão de memória. Às vezes ele é um pouco lento no envio de dados. A internet 3G dele cai, às vezes, principalmente em dia chuvoso. Tô vendendo porque eu quero muito comprar um iPombo 5. Interessado? Quando é que sai? Sai em setembro, o iPombo 5 agora? É o maior mercado de telefones aqui interno na rádio. É, Quem tá querendo comprar o novo, vai vender no velho. Eu lembrei daquela... Aquele sempre tem um Duda Garbo que aquele compra. Desenho animado tinha o pombo, entendeu? Tinha aquele boneco. Corrida maluca, corrida maluca. Corrida maluca. O e-mail é vendopombocorreio@estagiario, tá apaixonado pelo fetter.com. Só isso, né? Só isso. Ezequiel São José. Obrigado, Talbizinho. Show de intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Estamos com o Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Quem é que vai fazer o Bola nas Costas aí? Vanzolim. Vanzolim! Grande abraço, é um prazer, muito agora, grande estar aí com no vocês. Pretinho vamos lá, Básico. Junta com essa aí, por favor. Bola nas Costas. Manda, Vanzolim! Grande abraço, é um prazer estar contigo, Alexandre. Pô, prazer é como todo tu meu, tá Vanzolim. Bem, Alexandre? Muito obrigado, Vanzolim. Tá bem, tá mais magro, né? Tô, não. Fazia bastante tempo que eu não encontrava contigo, fazia né? Fazia bastante tempo. Grande mano. Abraço, é um prazer muito grande ver essa gurizada crescendo aí, né? Prazer Marcos é todo meu. Tua filha tá muito bem no Jornal do Almoço, hein? Legal, né? Querida Cristina, grande beijo pra Cris Ranzolin. Ela... Fico muito feliz, ela tá muito bem mesmo. Tá muito bem, agora tá tranquila ali, caminha e o pessoal caminha junto com ela também, né? Tá muito legal, né? É legal ver a minha filha caminhando, né? Eu vi ela uma criança, né? Praticamente. Tá começando aí agora. Né? E tem um genro? Cara... Tem um genro? Como é que tá teu genro? Tá jogando bem, tá jogando bem. Segue jogando bem. Tá jogando bem. Bola. Vamos ver aí, Ranzolin. É, grande abraço, Luciano, né? Vai mandar um abraço pra todo mundo, Ranzolin. É pro Luciano aqui, o Luciano é meu. Eu vi sempre grande, né? É um grande abraço. Esse menino andou no meu colo. Eu fui pro torno. Ah, é? Andou no meu colo esse menino, né? Ele bebia um pouco na época e sentava sempre no meu colo. Logo depois do primeiro trago, ele já sentava. Eu agradeço muito. Vai, chefe, vai! Grande abraço. Bonito de corpo, hein? Tá bem de corpo também. Bem de corpo. Vamos lá, então. Quem, estreia do Damião. Vamos falar da estreia do Damião. Brasil e... Escócia! Brasil e quem mesmo? Brasil e Escócia. É Escócia. Onde é que é a Escócia mesmo? Lá no, na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha faz parte ali do País do Galo, né? Europa. País do Galos. É melhor que o roteiro que a gente é o Brasil, Brasil ganhou 2-0 tranquilo. Um prazer muito grande também estar com vocês mais uma vez. Divulgando a presença do Neymar. Esse guri é bom, né? Bebeu, Ranzolin. Eu não vou negar, sabe? Tá, obrigado, Ranzolin. Mas vamos pro Gauchão agora. Agora direto pro Gauchão 2011 também. Uma troca radical do Luciano, né? O Luciano é radical ali, vai. Os resultados. Só os resultados, vai. Pelotas 1, Grêmio 3, né? O Pelotas jogou muito bem. Não é pra comentário, é só os resultados. É... Juventude 5, Inter da Santa Maria. Um jogo parelho, né? 5 pro Juventude, 0 pro Inter da Santa Maria. O que tem... Mas o Inter de Santa Maria. Cara, tem cara que não voltou. Parabéns ao pessoal que treina chute a gol lá no Inter de Santa Maria. Né? É, também o Veranópolis 2-0 no Cruzeiro. Cruzeirinho essa vez. Opa, não foi bem. Caiu o Cruzeirinho. O Lajadense 1-1 com o Ipiranga. O Lajadense também que tá dando uma força, né? Porque senão o Colorado dava frito, né? Canoas ganhou 2-1 do Novo Hamburgo. Um jogo... Não é um jogo, comentar. Né? São José 5, Caxias 2. Aí, agora vamos catarinense. Tá, e os resultados do catarinense agora. Torcida... É, não, quer dizer... Catarinense, vai rápido. Catarinense rápido aqui. Rapidamente o catarinense, a sexta rodada do catarinense. Bota o óculos, ontem, bota o óculos, Ranzolin. Ontem, quebrei meu óculos. Ipituba 1, Brusque 2. Metropolitano e Criciúma. Obrigado, que não tem resultado. Muito obrigado. obrigado ao Luciano Potter, que é o produtor do Bola nas Costas aqui, que tá me passando essa bola nas costas. Obrigado, hein? E o Inter, hein, Vasolim? Tá bem, o Inter tá bem, sabe? Tá fazendo as obras, tá tudo tranquilo. Vasolim, muito obrigado, querido. Legal. Pela faz falta, aqui no o Damião bola. Faz falta. Mais o alguma Damião coisa não faz falta sobre... nenhuma. Nenhuma. Mais alguma coisa sobre o Catarinão? Não, um abraço pra todos os catarinenses. E o gol sem do Ceni, não vai falar? Não vai? Gol sem. É, realmente o gol sem. A banana sem. No jogo o do Brasil. O Metropolitano e Criciúma foi 3-3. Um jogo bonito, eu acompanhei, de perto. Um jogo disputado, né? O início foi assim, mais calmo, mas depois que engrenou o jogo, realmente, o intervalo foi tipo, bom também. Foi tipo Pelotas e Grêmio, né? No início assim foi bom, meio, o intervalo, né, entre Metropolitano e Criciúma foi muito legal também, o pessoal tomou água, né? Voltou pro segundo tempo e aí o 3-3 foi o melhor resultado. O Vanzolini vai ter que ver às 6 horas aí também. Obrigado, tá, Vanzolini? Muito bom. Eu ia comentar sobre o gol sem do Rogério. O gol sem do Rogério. Impressionante. Que golaço. Golaço de falta. Tem falta, centroavante, né, que não tem 100 gols. É verdade. Cara, na carreira. É, mas a gente não vai longe, né, cara? O Fernandes do Figueira fez 100 gols agora, é o isso, maior artilheiro. Claro, a comemoração do toda, né? O Figueirense fez 100 gols, né, cara? Pô, impressionante. É uma, não, claro, é uma marca incrível. É. Agora, o Rogério Ceni. Ele deve ter chutado mais que o Rogério Ceni, né? Mais vezes, né? Mais vezes. Não, mas é que o Rogério Ceni foi só gol de falta. Não, e não, pênalti. Bola parada. Tá. E valeria a pena ver os grandes cobradores de falta da história do futebol, ver quantos gols de falta esses fizeram. Zico, né, Linho? Provavelmente o Ceni tá na frente de muitos deles. A bola que ele meteu lá no, Corinthians, na gaveta da Coruja. No clássico. É contra o Corinthians. A gente, a gente assina aqui alguns jornais argentinos, aí, né, no Clarim, tem uma menção ao Rogério Ceni aqui. Eles debochando o Chilavert, né? Que é o Chilavert acabou a carreira com 42. 62, tá vendo o número aqui? Sequedou em 62. Tá bem, cara, deixa eu meter uma do Joãozinho aqui. Era dia do exame final no colégio, o Joãozinho ia ser examinado pela professora em prova oral. E a professora era nova na escola, tava substituindo uma outra professora que tinha saído pra ganhar o nenê. E ela seria então observada pelo diretor naquele teste que ela ia aplicar na aula. Sentam-se então a professora e o Joãozinho, um de frente pro outro, e o diretor de pé atrás do Joãozinho, de frente para a professora. A professora sentada na frente do Joãozinho, o Joãozinho na frente do professor que estava a pé. Dá para repetir que eu não entendi. Estava em pé atrás do Joãozinho. Aí a professora pergunta: Joãozinho, o que Dom Pedro I disse quando proclamou... Perdão. Proclamou a independência do Brasil? Nisso, a professora derruba o lápis e se abaixa para pegar o lápis. Quando a professora se levanta, pergunta: e então, Joãozinho, o que ele disse? E o Joãozinho: peitinhos maravilhosos. Não é nada disso, zero pra você, Joãozinho. Joãozinho se vira pro professor e fala: idiotão, se não sabia a resposta, por que que soprou? Mandou aqui o Luciano Pinzon. Obrigado, Luciano. Pinzon. A produção me larga mais uma vez piadas que eu gosto. De papagaio. Oba! É ideal, é ideal. Tá melhor, cara. Como eu gosto de piada de papagaio. Eu tô trocando aqui por uma de ou infidelidade ou bêbado. Tá, duas por uma então. Tá, então pode ser. Faz assim, Pi. Transforma esse papagaio num português. Papagaio português. Esse papagaio não precisa ser do Brasil, né? Ele pode ser português. Tá bom. Desesperada, uma senhora procura um padre. Padre, eu estou com um problema. É quase um papagaio. É quase um papagaio. Vem a Gaia. Eu já estou visualizando o papagaio. Eu já estou com um papagaio. Padre, eu estou com um problema. Eu tenho duas papagaias lá em casa, mas elas só sabem falar uma coisa. O que elas falam? Perguntou o padre. Olá, nós somos prostitutas. Que isso, cara? Vocês querem se divertir? É só o que elas duas falam, padre. Isto é terrível, mas eu tenho uma solução para o problema. Leve suas papagaias para minha casa e eu as colocarei junto com os meus dois papagaios, que é ensinados por mim. Reçam o dia todo. Aí no dia seguinte a mulher levou as papagaias para casa do padre. E assim que foram colocadas na gaiola, as papagaias disseram a frase: olá, somos prostitutas, vocês querem se divertir? Ao ouvir isso, um papagaio olhou pro outro e disse: era, pois, joga dentro fora, nossas preces foram atendidas. Muito boa, né? Muito bem. Calma, aplausos para piadas de papagaio. Eu peço que as pessoas mandem mais piadas de papagaio, que eu gosto, adoro, eu acho engraçado. Adoro. Ah, olha. Fico louca com piadas de papagaio. Adoro. Enlouqueço. Vai, Potter. Vamos pra piada, né, gente? Piada do Potter. Apoio. Padaria do Carvalho, aqui você pede um cacetinho e ganha também um café preto. Opa! E aí tem dois amigos conversando, né? Cara, imagina que ontem à noite um ladrão entrou lá em casa. Sério, e levou alguma coisa lá? Ah, se levou, levou uma tremenda surda, minha mulher. Bom. Mas por quê? Não, porque ela pensou que era eu chegando em casa. Frases do Charlie Sheen. Opa. Cara, como é que tá o Charlie Sheen? Continua doidão. Tá surtado, hein? Tá em surto ainda. Continua aí, mais alguma notícia dele? Ele vai fazer um show de humor, né? Vai passar por várias cidades americanas. Vendeu todos os ingressos. Os dois primeiros shows anunciados bateram recorde no Ticketmaster, o site que vende ingressos. É o cara que tem o maior número de seguidores em menos tempo. Na história do Twitter. O pessoal da CBS talvez chame ele de novo pra fazer uma nova temporada do Two and a Half Men, que agora ele virou um. Fica a dica então, né? Quer ser valorizado? Chama um monte de mulher. Tem um chiliquinho. Né? Tem um chiliquinho. Faz uma festa de terça a sexta e aí sem parar. Se interna com dores na barriga na sexta, tá? Só tem que ter noção do tamanho, né? Não pode se achar maior do que é. Tem que ter Tiger Blood. É só ver o Adriano, né? Que é um outro exemplo dessa coisa. Corinthians. É isso aí. Então, as 10 melhores frases do Charlie Sheen no Two and a Half Men. Eu disse que você era especial, não única. O álcool é um veneno, mas tem certas coisas dentro de mim que eu preciso matar. Muito bom. Quer uma dica pra curar ressaca? Nunca pare de beber. Isso. Um dia pensei em parar de beber, foram os piores 20 segundos da minha vida. Vou a algum lugar onde as garrafas estão cheias e as mulheres vazias. O Tim Maia disse, né? Depois de amanhã vai fazer 2 dias que eu não bebo. É bem mais fácil ser perdoado do que pedir permissão. Hã? Não entendi. É fazer a besteira e depois ser perdoado é mais fácil que pedir a permissão pra fazer a besteira. Fazer a besteira. Isso aí. Não minto pras mulheres, eu as protejo da verdade. Eu não sou um completo inútil, eu posso servir de mau exemplo. Mulher e dinheiro, só se preocupa quem tem pouco. É uma coisa meio Homer Simpson, assim, né? Eu acho que do Sem Limites, né? Acho que da loucura de inspirado, bebida. É, da bebida, do. E a melhor de todas, passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Quem conhece não come. Sabe qual é a sacanagem? Essa aí não é dele, né? Charlie Sheen é um ator, né? Que interpreta. Que recebe isso, ele, mais ou menos. Né? Que recebe isso aí. Alguém escreve isso aí. É como o Zé Bilker. Tem a genialidade. É o Zé Bilker. É isso mesmo. Aliás, eu quero pedir licença. Vem cá, peraí. Cadê o Neila? Não apareceu no programa hoje. O Neila tá de ressaca. Apareceu sim, foi talvez uma hora. Neila largou apenas uma frase na primeira. Não, uma palavra. Uma palavra e foi embora. Se retirou. Não tava gostando do programa hoje. Foi fazer uma reunião com o diretor do era isso que eu gostaria de dizer aqui. Não, se antecipou, nem se antecipou. Era óbvio. Ele é rápido e eu admiro sua rapidez. Alô, diretor do Banco Itaú. Vamos conversar lá atrás. Poxa, e lá no fundo, o senhor é boa gente. Vai daí, Marcola! De novo, velho. Não, desculpa. Vamos desculpa, lá. É o compadre. Disso, vai, compadre. O nego velho chegou em casa e disse assim: sogrinha! Tu te incomoda, querida? Se eu acender um cigarrinho? Não, por mim tudo bem. Na verdade, eu nem fumo, eu só tava procurando, era um bom motivo pra começar. Ai, Porazinho, e aí, Porazinho? Vou contar uma também, cara. Piada velha do Porão! Apoio! X da Raimunda, se não gostou, venha comer uma torrada. Boa! Ao ver um amigo extremamente abatido, o outro pergunta: E aí, cara, o que houve? Por que você está com essa cara? Ah, na semana retrasada, morreu a minha avó. Nada bom. É, mas ela deixou uma herança de 100 mil reais. Oh, nada mal. É, na semana passada morreu um dos meus tios. Nada bom. É, mas ele deixou uma herança de 80 mil. Ah, nada mal. Mas não consigo entender por que você está assim, tão triste. Ah, é que essa semana eu tô com um azar lascado. Hoje já é quinta-feira e até agora nada. Boa, deixa ele ter uma aqui então do Josias. Agora o Josias tá voltando com tudo. Que isso, guys? Peraí, antes disso, o nosso querido Arthur Gubert, o estagiário interino desse programa. Aliás, estagiário interino? Não, não, cara, o estagiário interino, do programa, né, que está de produtor interino enquanto o Maurício Amaral está aí no seu período de doença. É o sub-estagiário interino. Abraço, Amanda. Grande beijo. E o Arthur Gubert quer anunciar uma cachorra, é isso? É, mais ou menos. Sumiu a cadelinha Luma da raça. Lhasa Apso, ela é dócil e usa um laço rosa na cabeça. Ela sumiu lá no bairro Iapeí, na Zona Norte de Porto Alegre. O telefone para contrato, para quem encontrar a Luma, é 9897-3434. Não, falar com Solange. Solange. Tá bem, repete o telefone da Solange. É 9897. Peraí, só um pouquinho, desculpa. Tenta falar sozinho o telefone da Solange. Atenção. Dá pra ser? Vai. 9897-3434. Quem encontrar a Luma, a cadelinha, aliás, é Apso, fala com a Solange. Boa, que coisa, Solange. É ruim perder a cadelinha. Meio Alcemar. É ruim perder o cachorro. É ruim perder o cachorro. É ruim perder a cadela. Vila Iapeí, Porto Alegre, né? Iapeí, Porto Alegre. Bairro do Davi Coimbra. No interior de Minas, o Josias caminhava com uma amiga pelo pasto de uma fazenda, até que viram um cavalo acasalando com uma égua. E aí a amiguxa do Josias logo perguntou: Josias do céu, que é que a maldade que aquele cavalo tá fazendo com a égua? Ele está acasalando, ele tá fazendo bem pra bichinha. A égua tá no cio. O cavalo percebeu isso e tá mandando-lhe brasa. Mas como é que o cavalo sabe que ela tá no cio, Josias? O cavalo sente o cheiro da égua no cio. Aí passaram mais adiante, tinha um bode com uma cabra e a amiguinha de novo. Ô, Josias, que é aquilo ali agora? Vai dizer que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas na frente o boi com a vaca. Tornou a perguntar o Josias a mesma resposta, que o boi sentiu o cheiro da vaca no cio. Foi aí que a amiguinha perguntou: Ô, Josias, se eu te perguntar uma coisa pra você, você jura que não vai ficar chateado comigo? Claro que não, amiguxa. Tasca aí fogo na pergunta. Você tá com o nariz entupido, Josias? Fica a dica aí pra você que tá sendo assediado pela sua prima, pela sua colega, pela sua amiga. Pela prima já foi assediado pela prima. Atenção, pessoal, Feta. Não, nada a ver com isso. Nada a ver comigo. Chegou a minha vez de dar a saudação devida ao povo de Santa Cruz, onde fui no sábado lá. É demais Santa Cruz. É demais. Que são demais, que tem antena da Atlântida. Santa Cruz, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria. Região Fumageira. É, na praia. Turma da Atlântida, Santa Cruz, Marcelo, Dagoberto, Nairo, a turma que tava lá no Shopping Maxi Shopping à tardinha, legal, quando eu toquei, né, com o Mauro Cupim, fora, sério. Muito legal. Todos os ouvintes que estavam lá e tal, e aqueles que estavam na festa à noite, que foi... Ah, a festa foi sensacional. Olha, fora, sério, a Spirit é uma baita casa em Santa Cruz. Baita casa, Spirit. Demais. Abraço pro Eduardo, pro Marco. Eduardo, fora, Marco, sério, fora da noitada, espetacular. Baita casa. Vou te levar, né, na próxima lá. Eu fui, eu tava lá. Ah, tu tava lá, então era aquela turminha da champanhe lá e tal, lá no cantinho, que eu não pude ir abraçar. Minha da champanhe, vem pra mim, pode entrar até o Mauro Cupim, o Mr. P tá chegando aí, todo mundo vai se divertir. Beleza, obrigado, valeu, Guri, na Spirit, portanto. Dá um abraço no Piguri. Não, vou cumprimentar não. Nem eu. Não quero apertar tua mão. Puta, tá bom. Pretinhos, meu nome é Andressa, moro na cidade de Carazinho, tem 20 anos. Vim pedir uma ajudinha pra vocês, gosto de um guri que mora um pouco longe da minha cidade, o nome dele é Wagner. Tem 27 anos e a gente se falou um tempo por MSN, telefone, até ficamos, mas hoje não temos nenhum contato. Queria dizer a ele que gosto muito dele, que sinto sua falta, que penso muito nele, que ele é importante pra mim. Pretinhos, me ajudem. Não sei mais o que fazer pra ele voltar pra mim. Vocês são a minha última esperança. Quero dizer que eu adoro todos vocês, pretinhos, mas sou apaixonada pelo Piangers. Piangers, tu é lindo, gostoso. Deve estar confundindo, né? Talvez um dos melhores. Dos melhores comunicadores. Mais lindos comunicadores. Lindo, gostoso, inteligente, o mais importante do programa pra mim. Eu vou dizer que o Piantes é um dos maiores comunicadores da história. Da Atlântida. eu não posso errar, desculpa, Pi. É um dos maiores comunicadores da Atlântida Porto Alegre, vindos de Santa Catarina. Isso. Certo. Sem dúvida. Fazem a tarde da rádio. Aí ela vinha bem com os elogios, né? Aí ela fala uma frase que, puta, que aí. Zandou. Zanda, óbvio. Olha o que ela diz depois. Não, eu não estou cega. Tu é o mais lindo. Olha só. Eu já falei isso aqui, o Piange é um cara bonito. Procura no Google direito pra ver se é eu mesmo. Mas a minha irmã uma vez olhou assim pro Pretinho e falou assim: olha, o único que dava pra ficar era o Porã. E aí eu perguntei, o Porã barrigudo? Não, aquele baixinho. Era o Porã. Não, o melhor foi a gente indo pro jogo em Criciúma, né? E aí passamos, Mr. V passou, né? Tava todo mundo junto, uns mais na frente, uns atrás, né? Aí. E aí, Piange! Encontrei o Porã lá, aquele ruivinho! E aí, galera do pijama! Encontrei lá! O Porã, aquele ruivinho! E ainda teve aí a galera do pijama, é verdade. Que confusão. É o meu vizinho que manda um abraço pro meu pai no fogo de chão, né? Ou seja, é o meu tio no galpão que viola. Ô, Nelsinho, manda um abraço lá pro teu pai no fogo de chão. Nelsinho! Mas o... Ô, Pi, pra encerrar, e a gente ouviu o Geiso. Ah, tá. E aí a Andressa encerra dizendo que tu realmente é linda. É lindo, Piangers. Tem olhos azuis que encantam ela. Uma voz linda. Piangers, manda um beijo especial pra mim. Beijo especial pra Andressa. Isso. E força aí nesses teus problemas. Isso. Então, e o Wagner, que tem 27 anos e mora longe da casa e da cidade de Carazinho da Andressa, dá um jeito, cara. Dá um jeito que ela tá do canal. Ah, mas como é que o cara vai dar um jeito? A guria vem aqui, fala que ama o Piangers. Não, que ela acha o Piangers bonito, cara. Imagino que não é esse cara. 10 minutos do e-mail foi por causa do Piangers. Aí ela quer que o outro vá. É que o Wagner é albino também, cara. Tá bem, era isso, queridos. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola. Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Voltaremos às 6. Esteja conosco também você. Um grande abraço. Tchau.